E aí, mano? Bora, filho! Os caras já chegou, feio! Vamos logo, mortão! Ô, mano, vamos aí, mano. Dá nem pra refletir sossegado, mas... Vamos aí, liga o tagarela, fala como é que tá chegando.